Então, nesse tema que nós temos hoje, o Livro dos Espíritos, nós vamos abordar um pouco o significado desse livro, a importância que ele tem para a própria formulação da doutrina espírita. Ele é o livro básico que todo espírita deve ler durante toda a sua vida como espírita. Do momento em que nós passamos a nos interessar pelo Espiritismo, ele será o primeiro livro que nós deveremos ler. Todas as outras obras, elas são muito importantes, elas têm um significado para cada pessoa, mas o Livro dos Espíritos é um livro fundamental, porque é nele que está a base que direciona a nossa compreensão sobre os ensinamentos espirituais. E mais do que o conteúdo que está ali escrito nas perguntas, respostas e nos comentários de Allan Kardec, nós vamos ter no Livro dos Espíritos, a metodologia de como devemos nos apropriar do conhecimento espiritual. Nós vamos ter também ali nos indicando como devemos nos inteirar desse conhecimento espiritual. É interessante que quando nós comparamos os textos de Kardec com outros autores, nós percebemos o didatismo que ele tinha, a capacidade de expressar as ideias de maneira bem objetiva, bem clara, sem margem a dúvidas, sem margem a nenhum tipo de interpretação pessoal. Porque ele tinha uma metodologia, uma forma de trabalho que era pautada nesses princípios de objetividade, de clareza e de precisão da informação, como é típico das publicações científicas. Então, o Livro dos Espíritos, ele se reveste de uma característica fundamental para a nossa formação como estudioso também. E quando nós conhecemos o processo de elaboração do livro, quando nós vamos nos inteirando dessa história, de como ele surgiu, nós vamos percebendo que é uma obra muito séria, que tinha naturalmente o seu planejamento no mundo espiritual, mas que quando vai surgindo, ainda não se configura como um livro. Quando vai surgindo, Kardec não tem expectativa ao iniciar os estudos espíritas, ele não tem expectativa de publicar um livro. Tanto é que a ideia do livro vem posteriormente, à medida que ele vai se inteirando do fenômeno. Então, hoje nós vamos falar sobre esse livro e vamos ver o significado que ele tem para a humanidade. Então, nós temos lá o dia 18 de abril de 1857 como o dia inicial, quando o livro foi disponibilizado à venda, quando ele foi efetivamente lançado. Mas é um livro que já vinha sendo elaborado, já vinha sendo composto por Kardec há pelo menos 2 anos antes. Kardec, quando ele iniciou os seus estudos sobre o Espiritismo, ele vai começar por volta do ano de 1855. A gente vê então que houve esse período de 2 anos aproximadamente para efetivamente aquele conhecimento que ele estava se inteirando, ele poder configurar, ele poder ajustar, ele poder reunir as ideias e apresentá-las num bloco único, bem ordenado, bem encadeado. Então, Kardec, ele teve um trabalho muito grande de sistematizar o conhecimento, como nós temos no Livro dos Espíritos. Lendo hoje como ele se encontra, com as 1019 perguntas e respostas, com os comentários, dá a entender que elas tenham sido formuladas nessa sequência, né? Foi ali 1, 2, 3 e veio vindo as perguntas, mas não. Kardec, inicialmente, quando ele começa a se inteirar dos fenômenos espirituais, ele tem a primeira intenção de entender o que está por trás dele. Porque o primeiro fenômeno espiritual ostensivo que ele toma contato é com o fenômeno das mesas girantes. Nessa época, na França, era muito comum nas reuniões sociais as pessoas se reunirem em torno de uma pequena mesa circular, de tampo circular, baseada em 3 pés. E essa pequena mesa, sob a ação das pessoas que estavam ali posicionando as suas mãos próximas a ela, essa mesa começava a rodopiar. E essa mesa, ela tinha a propriedade de bater os pés de acordo com um código que as pessoas pudessem convencionar na época. Uma pancada sim, 2 pancadas não. Isso parece algo espantoso nos nossos dias. Mas na França do século XIX, isso foi um fenômeno tão ostensivo, aconteceu tantas vezes, que era noticiado na imprensa comum. Muitas pessoas achavam que era só uma brincadeira aquilo. E na verdade alguém que estava ali que manuseava aquilo. Outras pessoas davam testemunho de que não, aquilo era um fenômeno que, embora as mãos estivessem próximas, a mesa se movia sem nenhum impulso físico daquelas pessoas que estavam rodeadas ali. E aquilo era um passatempo nessas reuniões sociais da época. Kardec, quando ouve falar desse fenômeno, por volta de 1854, ele não vai dar muita atenção àquilo, porque ele conhecia a existência já do magnetismo. Era uma corrente ali de estudiosos que entendiam que o corpo humano era capaz de emitir um tipo especial de substância, que chamaram na época de fluido. E isso ia de encontro com uma teoria que existia no tempo, né, sobre a existência de um fluido pelo qual a luz, a eletricidade podia se propagar no universo. E eles entendiam que existia esse fluido magnético animal, que era algo que exalava do corpo de algumas pessoas, e que algumas pessoas treinadas eram capazes de direcionar esses fluidos para a cura. Mas até aí era algo no campo puramente físico. Entendia-se que era uma força física da natureza que estava sendo ali manipulada. E Kardec fazia parte dessa corrente de estudiosos que eram os magnetizadores, que tentavam compreender que tipo de interação é essa que podia ocorrer entre as pessoas por intermédio desse elemento, desse algo que era possível ser direcionado, canalizado. E Kardec, ele, quando ouve falar das mesas girantes, a primeira atitude que ele tem é a de rejeitar aquilo que falaram para ele, de que aquela mesa podia dar uma resposta inteligente. Porque até então era concebível que pela magnetização pudesse se provocar algum movimento, alguma coisa, mas dizer que aquela mesa pudesse dar respostas sim e não para perguntas que eram objetivas, perguntas que tratavam de conhecimento, ele então rejeita essa possibilidade. E é interessante, os biógrafos traçam essa característica dele, ele não dá muito crédito a esse tipo de fenômeno, um fenômeno já inteligente a partir daqueles fenômenos físicos do seu tempo, porque a pessoa que o apresentou a ele pela primeira vez o fenômeno era uma pessoa muito empolgada com o fenômeno. Era uma pessoa que estava ali muito exaltada com aquilo. E passou a ele uma ideia de frivolidade, uma ideia de pouca credibilidade no fenômeno. É só mais tarde, em 1855, é que ele vai ouvir de uma pessoa mais séria, de uma pessoa mais contida nas suas manifestações ali de entusiasmo, mas que tratou do tema com objetividade e clareza, é que ele vai se dispor a presenciar o fenômeno. E realmente, quando ele constata que aquele objeto que se movia podia produzir respostas inteligentes, ele reflete, e ele nas suas anotações pessoais, a gente pode encontrar isso em obras póstumas e na coleção da Revista Espírita, ele vai chegar ali e dizer o que ele sentiu na época, que realmente ele estava um fenômeno digno de ser investigado, algo que merecia a atenção séria de alguém que pudesse entender como a mesa podia dar respostas. É interessante que até aqui ele não tem uma ideia preconcebida. Ele não quer criar uma doutrina dos espíritos. Ele não quer chegar lá e dizer, ó, são os espíritos que estão movendo a mesa. Ele, como um homem da sua época, já com o pensamento estruturado com base no método científico, ele não vai com uma ideia preconcebida. Ele não vai nem com os seus princípios religiosos, já que ele era de formação católica. Ele não cai nem na interpretação de que fossem demônios ou anjos, que fossem a alma dos mortos, nada disso. Ele quer entender o fenômeno. E ninguém melhor do que o próprio fenômeno para revelar qual era a causa. E ele inicia os seus estudos. Ele, mais tarde, passou a conhecer pessoas que, ao invés de simplesmente propiciarem condições para movimento das mesas, pessoas que já estavam usando métodos para produzir a escrita, produzida pela mesma causa daquele fenômeno. É aí que ele sai desse campo de apenas observar e investigar o movimento das mesas para o início da psicografia. Ele começa a estudar, isso é um ponto importante, porque não é ele o próprio psicógrafo das comunicações que mais tarde estariam reunidas no Livro dos Espíritos. Então ele passa a investigar pessoas que tinham já descoberto uma forma de, ao invés de estar ali produzindo movimentos com a mesa, movimentos circulares e as pancadas sobre os pés, pessoas que já haviam desenvolvido um outro método. Pessoas que já haviam desenvolvido o método de colocar um lápis preso a uma cesta, iguais essas cestas de palha, de vime, como nós conhecemos hoje. A cesta era virada de boca para baixo e o lápis era enfiado no meio. Essa foi a primeira tentativa de escrita dos espíritos. E eles produziam uma escrita estranha, esquisita, que era numa forma circular. O espírito ia escrevendo, a cestinha ia movendo, e a escrita ia aparecendo como uma espiral. Só que não era um método muito efetivo isso. Era algo que permitisse comunicações melhores. Contam as histórias de que a passagem desse método da cesta que girava, escrevendo numa escrita em espiral, passou-se a usar uma cesta que era disposta com um cabo preso a ela e o lápis era colocado na ponta. A partir dali, o médium ele usava a cesta como os médiums usavam a mesa. Posicionava a mão próxima à cesta e ela ia produzindo a escrita. Aquele braço no qual estava preso o lápis ia produzindo a escrita sobre a folha do papel. Então, essa ficou conhecida como a cesta de líquido. Kardec chegou a trabalhar com duas médiuns importantes, Caroline e Jules Boudin, que eram médiuns muito jovens, que usavam essa cesta. Mais tarde, por instrução dos próprios espíritos, por intermédio dessas comunicações, é que os médiuns descobriram que eles poderiam eles mesmos pegar o lápis para escrever. Não precisavam desses aparatos. Antes de pegar propriamente o lápis e produzir a psicografia como nós conhecemos hoje, eles ainda sofisticaram ainda mais esse utensílio para produzir a escrita dos espíritos. Era uma tábua, tinha rodinhas na tábua e o lápis apoiado. Então, também posicionando a mão próxima ao fenômeno ali, próximo ao objeto, ele ia produzindo a escrita, porque aquela tábua ia se deslocando. O que é interessante nesses métodos é que você pode dizer, né, na psicografia, você pode dizer, ah, é o pensamento do médico que está conduzindo a mão, é o processo da escrita normal. Mas nesse fenômeno, como você consegue, só apoiando as mãos na proximidade aqui do objeto, como que ele pode ser conduzido a escrever dessa forma? Era realmente muito difícil. E é interessante que isso também, essa fase de transição da mesa para a cesta de bico, depois da cesta de bico para a prancha com rodinhas, eram mais formas de mostrar que o fenômeno era autêntico. Era mais formas de mostrar que não era simplesmente uma pessoa com ideias escrevendo com a sua própria mão. Porque se um dia vocês tiverem a oportunidade de tentar escrever com uma cesta de bico, tenta produzir alguma escrita para ver se você consegue. Você não consegue. É muito difícil você dizer que você vai empurrar e puxar a cesta e ela vai conseguir produzir letras legíveis. Você não consegue. Né? A não ser que você firme mesmo a mão e fique puxando. Mas aí é evidente, né, que ali a pessoa está conduzindo o processo. Naquela época, a cesta de bico, não era apoiada a mão firmemente e o médium empurrava. Era aproximado e a cesta se movia. Então isso era uma forma de evidenciar e de até melhorar ali as comprovações de que existia uma causa inteligente, independente do médium, que era o produtor do fenômeno. Então isso tudo instiga ainda mais o pensamento investigativo do Kardec. Como explicar esses fenômenos? Né? E ele começa a interrogar os fenômenos, começa a questionar e ele passa para uma segunda fase da pesquisa. Ele começa a propor a essas jovens, que tinham 16, 17 anos, questões relacionadas à teologia, questões relacionadas às ciências naturais, às questões sociais, coisas que não eram do domínio da mentalidade de jovens nessa época, que elas tivessem esse tipo de conhecimento. Eram coisas que estavam além da capacidade cognitiva e intelectual delas, estarem dando essas respostas. Então é interessante que as comunicações espíritas elas passam por uma fase de comprovação física, que é um fenômeno físico propriamente dito, e depois passa por uma fase seguinte, que é a da comprovação pelas ideias. E aí que Kardec vai questionando os espíritos, ele vai perguntando, e é o próprio fenômeno que se revela como sendo a alma daqueles que já tinham vivido no mundo e que estava ali se manifestando. Então é interessante que o fenômeno se conduz para se revelar quem é realmente o causador dele. Então não é uma ideia preconcebida, não é uma ideia de Kardec que força o resultado a contar como tal. Então isso é um elemento a mais que mostra a autenticidade desse processo, a legitimidade de estabelecimento do conhecimento espírita como algo efetivamente válido e confiável como fonte de informação. Mas não parou por aí, porque Kardec ele prossegue na sua metodologia de investigação, de pesquisa, ele prossegue fazendo comparações. As principais perguntas do Livro dos Espíritos foram então obtidas pelas jovens Bodin, né? As duas irmãs que serviram de médiuns psicógrafas para ele. Mas ele, não satisfeito com aquelas respostas, ele vai confrontar, por intermédio de outros médiuns, aquelas perguntas. Então, as mesmas perguntas que ele fazia na família Bodin, ele foi a outras casas e já, espontaneamente, já tinham desenvolvido o método ali da escrita através da mão do médium, e questionava aqueles espíritos também a respeito daquelas mesmas perguntas. E as respostas eram coincidentes. Então, pessoas de lugares diferentes traziam respostas coincidentes. É por isso que o conhecimento que nós temos no Livro dos Espíritos, ele é um conhecimento que serve de base para tudo mais que veio depois em termos de Espiritismo. Por quê? Hoje nós poderíamos dizer assim, de alguma psicografia, o médium foi influenciado por ideias espíritas pré-existentes. E realmente sempre há esse risco. Por isso que toda obra espírita nova, até ela ser muito estudada, muito bem conhecida, ela é sempre colocada numa quarentena, né? De aguardarmos se aquelas revelações são realmente autênticas ou não, se aquele médium que é o intermediário dessa comunicação, se aquilo é confiável ou não. Muitos têm aquela empolgação, né? Surge um livro psicografado novo, inédito, as pessoas consomem aquilo avidamente, como se aquilo fosse uma revelação indiscutível. Mas essa não é a postura correta como escrita. Tudo a gente deve sempre guardar com reservas, que não significa que a gente rejeita de pronto qualquer coisa. Também não é assim que, isso é novo, só por ser novo está errado. Também não é assim. Tudo nós temos que digerir e aguardar um tempo, mostrar se aquelas ideias que são trazidas, então, por essas novas obras, se elas são merecedoras de credibilidade, se elas merecem realmente ser colocadas como algo autêntico, né? Então, nós vamos comparar com esse processo de elaboração do Livro dos Espíritos, de que todo conhecimento espiritual ele deve ser aceito mediante o seu estudo, o aprofundamento, a análise minuciosa das ideias que são expostas, que foi como Kardec fez. Por isso que eu disse no início que conhecer a história do Livro dos Espíritos é uma forma também de adquirirmos a postura adequada, a metodologia de como nós vamos aceitando o conhecimento espiritual que vai sendo revelado. Hoje nós não temos muito mais como estar fazendo comparações metódicas como Kardec fez, embora até fosse possível. As casas espíritas até poderiam, dispondo-se ali das psicografias, de investigar certas informações, né? Mas hoje a nossa preocupação não é estabelecer mais bases de conhecimento. Nós já temos isso bem estabelecido. Hoje nós devemos vivenciar esses princípios, devemos adquiri-los para a nossa vida, porque realmente o conhecimento espiritual que nós necessitamos para a nossa evolução espiritual, nós podemos dizer que o principal dele nós já temos. Nós sabemos que nós somos seres que temos muitas vidas e que os nossos atos de uma vida refletem na outra. Esse é um conhecimento que não há discussão no meio espírita a respeito disso. A lei de ação e reação é um princípio muito sólido, muito bem fundamentado. Então é sobre isso que devemos nos preocupar. Nós sabemos que nós temos uma destinação feliz, que é de se tornar um dia espíritos puros. Também isso é unanimidade de todos os espíritos. Então por isso nós temos que trabalhar muito hoje se nós desejamos a felicidade. Trabalhar muito hoje para colhê-la, talvez até nesta encarnação. Então, esse conhecimento básico, isso que realmente é importante, nós já temos estabelecido. O que vir posteriormente, o que vem vindo depois dessa base, são complementos, são ideias auxiliares que vão ajudando a desenvolver o pensamento espírita. Mas o essencial que nós precisamos para a nossa evolução, ele já está estabelecido no Livro dos Espíritos. E nós temos, em três questões fundamentais do Livro dos Espíritos, nós temos os três grandes enigmas da humanidade. As três grandes preocupações que o homem, em algum momento da sua vida, teve. Que é pensar o que é Deus, é a primeira questão do Livro dos Espíritos. É uma ideia que até para o materialista ela é incômoda. Se não fosse, eles não combateriam tão insistentemente a ideia de Deus. Se você for pesquisar, tem associações, instituições, sites, grupos de debates, grupos de estudos, cientistas que poderiam estar preocupados com as suas próprias áreas de ação, mas não estão focados em combater a ideia de Deus. E não são todos, tá? Alguns têm essa preocupação. Na verdade, travando uma verdadeira guerra com os religiosos. Então, se não fosse uma ideia tão preocupante para a humanidade de Deus, eles não estariam concentrados em combater. Mas nós temos no Livro dos Espíritos isso, esse enigma fundamental da existência humana, porque isso envolve a compreensão da nossa própria origem, do nosso próprio surgimento. A segunda questão crucial da humanidade é saber o que acontece ao homem depois da sua morte. É saber o que se torna a alma depois da morte. Ela é só a manifestação da matéria ou ela é algo que tem existência própria? Ela prossegue depois da morte? Só as pessoas que amam verdadeiramente é que sabem o quanto essa questão é preocupante. Porque quem não ama nada, a morte muitas vezes é algo banal da vida, é só mais um evento biológico da vida. Mas aqueles que amam realmente outros seres, muitas vezes se questionam. O que é desse ser a partir do momento que ele foi? Essa questão, ela é crucial para a humanidade. Pensar na continuidade daquilo que nós somos e daquelas pessoas que nós amamos. Então é uma questão fundamental que também foi respondida pelos Espíritos na questão 150 do livro. E pensarmos, um dia seremos felizes nesse mundo? Um dia teremos o reino da paz aqui? Um dia teremos aqui uma sociedade de justiça, de fraternidade, que é o sonho de todos os que foram revolucionários, de todos que quiseram mudar os sistemas políticos nos seus lugares onde eles viviam? É o sonho de todos ter essa sociedade ideal, né? O reino do bem. É a última questão do Livro dos Espíritos. Perguntar se um dia a humanidade será efetivamente feliz. Então são as questões fundamentais para o homem. Saber a sua origem, saber a sua continuidade. O que é depois da morte e se um dia essa humanidade será feliz. Se um dia experimentaremos. Essas questões fundamentais elas estão tratadas no Livro dos Espíritos. Na questão 1, na questão 150 e na questão 1019, a última questão do Livro dos Espíritos. Tudo mais que é falado no Livro dos Espíritos, tudo mais que é tratado, busca nos dar entendimento disso, daquilo que nós efetivamente somos, daquele ser que nós estamos aqui, o que estamos realizando aqui. Por que nós estamos nesta vida passando pelas coisas que nós passamos? Por isso que nós podemos dizer que o Livro dos Espíritos, ele é um livro de autoconhecimento. É um livro que nos permite refletir sobre a nossa própria existência. Em alguns momentos ele parece difícil, mas é uma leitura necessária para esse processo de autoconhecimento que nós necessitamos. Porque à medida que vamos compreendendo e nos entendendo quanto à nossa origem, quanto às relações que existem entre as nossas ações e a nossa situação futura, o quanto nós vamos compreendendo sobre o porquê a vida é como é, porque Deus criou as coisas como Ele as criou, à medida que vamos refletindo nisso, nós vamos nos inteirando de ideias que nos permitem nos situarmos na vida no contexto exato, o que eu estou fazendo aqui. Por que a minha existência? E essa é a reflexão que talvez todos os seres humanos já tiveram. É pensar sobre si mesmo. Qual o sentido da minha vida? Por que eu estou neste mundo, com as pessoas que eu estou convivendo, com as tarefas que eu estou realizando? O Livro dos Espíritos é o grande portal que abre de conhecimento e entendimento para essas questões. A nossa vida, ela passa a ter um significado muito expressivo, porque nós não somos apenas fruto do acaso, somos apenas fruto do processo de evolução biológica, nós não somos apenas fruto do meio social que nós vivemos. Nós temos uma dimensão muito maior do que isso. Nós não somos só a expressão biológica e social. Nós somos, na verdade, um ser espiritual em evolução. Nós somos um ser criado simples e ignorante, como os Espíritos nos revelaram, e que é colocado em experiência no mundo material para adquirir a experiência, porque é dessa experiência no mundo material que ele vai estruturando a sua inteligência. Ele vai organizando o seu pensamento. E é muito fácil a gente constatar isso. Nós só conseguimos aprender coisas aqui quando nós estamos em interação com o meio, quando nós estamos em contato permanente com diversas situações do meio onde nós vivemos. É por isso que uma criança em formação, ela tem que ter contato com tantas experiências de aprendizagem diversificada, porque tudo isso é experiência que vai ajudando ela a estruturar o seu pensamento, a sua inteligência, a sua capacidade de analisar criticamente. É isso que vai dando a ela a memória. É isso que vai dando a ela conhecimento sobre o mundo. Nós, como espíritos, necessitamos então dessa experiência material. E necessitamos não de uma única vida. Necessitamos de inúmeras existências. Necessitamos de nascer e renascer inúmeras vezes. Tem muitas pessoas que aceitam quase tudo do Espiritismo, só tem dificuldade de aceitar a reencarnação. Porque a reencarnação, ela nos coloca numa responsabilidade muito grande. Hoje, os meus problemas não é fruto de pecado original nenhum. Não é porque alguém, um casal primordial, pecou, que hoje eu tenho problemas na minha vida. Não é porque eu recebi uma maldição espiritual de alguém numa outra situação da vida e que hoje eu tenho problemas. Não é apenas o acaso genético que me determinou certa condição física, certa síndrome hoje. Não é apenas o contexto social que eu vivo que determinou os problemas que hoje eu enfrento materiais. Hoje nós sabemos, graças a esse conhecimento que está compilado e organizado no Livro dos Espíritos, que a nossa vida é o reflexo de tudo que nós já fizemos no passado. O reflexo até mesmo do que fizemos nesta vida. Então o Livro dos Espíritos também nos dá esse entendimento. Se você quer uma vida melhor, uma vida mais feliz, você precisa mudar as suas atitudes. Desde já. Porque está muito claro esse princípio da lei de ação e reação. Eu vou colher no mundo aquilo que eu estou produzindo, aquilo que eu estou semeando. É isso que nós vamos aprendendo com esse livro maravilhoso, que é o fundamento de toda a doutrina espírita. Que começou a ser elaborado, não para se tornar um livro, mas que veio a ser um livro reunindo aquele conhecimento dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele beneficiou as pessoas desde o seu início. Quando Kardec procurou o primeiro livreiro para apresentar os originais do livro, para publicá-lo, ele recusou. Só que a dona da livraria, que era mãe desse livreiro, ela se interessou pela obra, leu, e ela foi a primeira pessoa fora do círculo de médiuns e de Kardec que teve contato com aquele conhecimento. Era uma senhora que ela vivia muito amargurada pela perda do marido. Ela não tinha superado a dor ali da morte do marido. Mas ela, à medida que ela vai compreendendo e entendendo a vida espiritual, ela vai modificando o seu estado emocional e ela se dispôs a publicar o livro por essa renovação interior que ela teve à medida que ela foi conhecendo e entendendo o significado que aquela obra tinha. Então, em 5 de janeiro de 1857, Kardec entregou os originais em definitivo para ser mandado à gráfica e levou quase um pouco mais de 3 meses para o livro ficar pronto e naquela noite em que ele presenciou a venda de vários volumes do livro, vários foram divulgados, ele se sentiu muito satisfeito com a obra dele, porque ele entendia o significado que ela teria para a humanidade, o potencial de renovação de vidas que ela teria. E ele deixou registrado em suas anotações antes de dormir o seguinte: olha, cada volume será um grão de vida nova lançado no coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. Gloriosos o quê? Renascimentos. E mais tarde ele foi recebendo outros depoimentos de pessoas que ficaram maravilhadas com o conhecimento e mudaram sua vida. Ele recebeu a carta de uma pessoa que disse que ia se jogar de uma ponte, ia se jogar no Rio Sena, porque estava muito desgostoso com a vida, tinha perdido a esposa também. E ele, quando foi se apoiar na mureta ali da ponte para se lançar, ele encontrou um pacote ali e viu o Livro dos Espíritos. Abriu, viu que estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. Ele começou a ler ali mesmo na ponte, e à medida que foi lendo e conhecendo a realidade espiritual, desistiu do suicídio. Ele mais tarde escreveu na continuidade ali daquela anotação: salvou a minha também, e mandou para Kardec o livro, para que ele conhecesse os resultados que aquele livro estava já produzindo para as pessoas. Então a gente vê que o Livro dos Espíritos, ele tem esse potencial de mudar a nossa compreensão sobre a existência e reformularmos a vida, né? Que nós possamos, como espíritas ou como simpatizantes do Espiritismo, nos apropriarmos desse conhecimento, buscando, relendo durante toda a nossa vida. Ele é a nossa base. Nós não temos um livro sagrado, porque para nós a noção de sagrado não está nas coisas materiais. Mas o Livro dos Espíritos, ele é o quê? A pedra fundamental do conhecimento espírita. Por isso que nós devemos ter uma atenção toda especial no seu estudo durante toda a nossa existência. E quando nós desencarnarmos, se formos merecedores de ir para um lugar feliz no mundo espiritual, nós certamente encontraremos lá espíritos muito evoluídos que farão referência ao conhecimento que está aqui e nos dirão: estudem o Livro dos Espíritos.